Lágrimas mais amargas do que o ódio do inimigo. É poluição visual de tanto olhar o seu umbigo. Pra que pressa? Se a sorte tá comigo, pra que pressa? Se ela se tornar um inimigo, a liberdade é difícil, a escravidão é tão fácil. O dinheiro é feito de tempo contra o tempo. Tem que ser ágil, complicado, vida simples com a criatividade, mas da falta descobrir serenidade na cidade. Confira, respira, tudo que for levar. Tem muita gente na cidade tentando te enganar. É tão drástico, não pode falar que é normal. Essa tal normalidade que nos leva ao mundo desigual. Não me libertem disso, deixe que eu mesmo me encarrego. Sedentarismo fez muitos se tornarem cegos. Ressuscito todo dia, a caneta se ilumina em cada experiência e aventura vivida. Se demorou na piscada dos olhos, tu já perdeu. Se a vida é pichada, cheguei primeiro, o muro é meu. Se desmontar, remontar, se alguma coisa sobrar. Se há duas opções, a qual caminho vai entrar? Vai seguir qual está a caminho do quê? Como vai saber a sua hora certa de descer? Essa é uma introdução que eu faço sempre a mim mesmo, pra que na hora H eu não fique com medo. Mais um dia pra gente lutar, mesmo com dores nas pernas, não podemos fraquejar. Mais uma noite divina pra gente pensar, que seja reluzente a luz e que venha pra ajudar. A noite já chegou e agradeço por viver. Mais um dia, obrigado por mais um dia. Cabe seguir pra ganhar forças pra viver. Só de você. A noite já chegou e agradeço por viver. Mais um dia, obrigado por mais um dia. Pra ver se dá pra ganhar forças pra viver. Vencer o amanhã depende só de você. Só de você. Sofrido, é mais um dia que renasce a incerteza de um ser vivo que fica doente. De tanto respirar em meio ao lixo urbano, querendo se encontrar. Torres altas formando o aglomerado de casas, do tédio da realidade. Fujo criando asas de bairro em bairro, de cidade em cidade. Meio ambiente impuro, assim faltando paisagens que eu adquiro facilmente com tinta guache. É de praxe, da aquarela surge meu resgate. Reflitem mais uma noite pra dar certo no sol. Pra que a luz dos verdadeiros me indica quem é o farol. Obtendo ilusões por reluzente amigo. Não entende o lado escuro, mesmo assim corre perigo. Muitas vezes não faz sentido, é o labirinto da vida. Rua, minha estrada, com ela cria a saída. Abrindo a janela com a luz do amanhecer. Tendo uma força maior pra cada dia eu nascer. Existe sim uma saída, sem interrogação. E mais um dia de vida, siga com o coração. É mais um dia pra gente lutar, mesmo com dores nas pernas. Não podemos fraquejar, mais uma noite divina pra gente pensar, que seja reluzente a luz e que venha pra ajudar. É mais um dia pra gente lutar, mesmo com dores nas pernas. Não podemos fraquejar, mais uma noite divina pra gente pensar, que seja reluzente a luz e que venha pra ajudar. A noite já chegou e agradeço por viver. Mais um dia, obrigado por mais um dia. Cada seguida pra ganhar forças pra viver. Vencer o amanhã depende só de você. A noite já chegou e agradeço por viver. Mais um dia, obrigado por mais um dia. Cabe seguida pra ganhar forças pra viver. Vencer o amanhã depende só de você. Só de você. Só de você. Só de você. Tenha um bom dia. Eu tenho uma parada aqui. O meu coração pulsa nesse negócio. O que é que eu vou fazer com a fita cassete, compadre? Eu coloquei o meu sangue nesse lance aqui, mano. Cara, você sabe que é o novo milênio. Eu não posso fazer nada com a fita cassete. Eu nem tenho um toca-fitas. Eu não tô tentando...